Então, boa noite a todos, sejam bem-vindos. Eu não lembro exatamente onde nós tínhamos parado na outra aula, então eu vou pegar aqui um tema relativamente novo, quer dizer, novo para esta fase. Eu acho que já toquei nisso em outras ocasiões, onde eu vou tentar tirar, vamos dizer, da experiência filosófica antiga algumas lições que sejam úteis para a nossa vida prática de estudantes, né? Então, a partir do seguinte princípio: a coisa mais óbvia e presente da experiência humana é a unidade do cenário onde vivemos. Se os vários entes, homens e animais, não estivessem permanentemente expostos a um mesmo fluxo de acontecimentos, toda a comunicação entre eles seria impossível. E, no entanto, vamos dizer, a comunicação é um dos fatos também mais constantes da nossa vida. Nós nos comunicamos entre nós, comunicamos com animais, e eles respondem aos nossos estímulos, nossos signos, de alguma maneira. Agora mesmo eu estava lendo um livro maravilhoso do Jim Corbett, Man Eaters of Kilmaine, uma região da Índia onde ele caçou vários tigres comedores de gente. E ele diz que os tigres se tornam comedores de gente quando ficam velhos ou tem alguma doença que os impede de perseguir a sua caça normal. Geralmente são bichos de quatro patas. Então, quando ficam velhos ou doentes, então eles apelam para uma comida de segunda categoria, que somos nós, que é de mais fácil acesso. O ser humano não consegue correr como um coelho, nem tem chifres para se defender como um búfalo, tá certo? E é geralmente indefeso. E uma coisa que em todos os capítulos, tem vários episódios de caçar de tigre, e em todos os episódios você nota que o tigre sabe onde o caçador está e ele evita o lugar até o último momento. Então é evidente que há uma comunicação. Inclusive, um dos recursos que ele usa é imitar a voz de uma tigresa chamando, e o tigre vem. Quando percebe que não é a tigresa, ele dá no pé. Então o bicho está muito informado. Mais ainda, existem vários animais em torno, veados, macacos, pássaros, que informam da presença do tigre, começam a gritar. E tudo isso é usado como sinal. Não? Outros sinais, por exemplo, a grama que está no chão, às vezes vê uma grama caída e que a grama está se levantando. Quer dizer que o tigre passou por ali faz minutos. E assim por diante. É uma infinidade de indícios. Né? E eu vendo tudo isso, eu penso assim, como chegou a ser possível que alguém colocasse filosoficamente a questão da existência do mundo exterior, ou como foi possível que alguém imaginasse poder explicar toda a presença do mundo pelas simples estruturas do nosso cérebro, da nossa percepção, quando evidentemente não existe nem cérebro, nem percepção, nem coisa nenhuma sem essa permanente comunicação com o mundo exterior. Então, o fato é o seguinte: estamos todos no mesmo mundo e faz muito tempo que nós estamos lá, faz milênios, tá certo? Essa experiência repetida parece assim até ser desmentida quando o indivíduo publica um livro onde ele coloca em dúvida, né, a nossa possibilidade de conhecer o mundo exterior, porque evidentemente ele escreve para o mundo exterior, escreve para leitores que não são ele mesmo. Então aí nós temos o caso da paralaxe cognitiva. Mas quando, por exemplo, Kant acredita que toda a unidade do mundo é construída na nossa mente, quer dizer, o mundo é um conjunto de estímulos aleatórios, um conjunto de fragmentos, e é a nossa mente que unifica tudo, né? Isso é evidentemente incompatível com a perspectiva de você publicar um livro, né, que vai ser lido por uma outra criatura cuja unidade também foi estabelecida apenas, cuja existência unitária seja estabelecida, criada, não instituída apenas pela própria unidade da mente do escritor. Isso realmente não faz sentido. Mas, por outro lado, também é uma constante da vivência humana a multiplicidade e a diferença entre os círculos de experiência dos vários indivíduos, tanto homens quanto animais. Quer dizer, nós sabemos que estamos nos comunicando no mesmo mundo, mas sabemos que não vemos este mundo da mesma maneira. Então, por exemplo, se você pega os olhos de um sapo, o mundo do sapo tem 180 graus, o nosso já não tem tanto. Tem outros animais que têm uma visão mais estreita, né? Tem animais que não enxergam cores, por exemplo. Hoje nós sabemos que, por exemplo, os gatos enxergam tudo sob forma de entes geométricos, eles geometrizam tudo. Então, existem muitas maneiras de ver esse mundo, tá certo? E isso aí cria, desde logo, criou um problema para os primeiros filósofos, né? O problema do um e do múltiplo. Quer dizer, qual é o padrão de unidade do mundo que está por baixo de todas essas experiências? Ora, essa unidade do mundo, ela é pressuposta em todas as experiências. Ela é, por assim dizer, é a presença dentro da qual nós estamos. Mas ela não é um objeto da nossa percepção, não é um conteúdo da nossa consciência. Ao contrário, nós somos um conteúdo da unidade do mundo, tá certo? Mas nós não podemos apreendê-la. Se pudéssemos apreendê-la, se pudéssemos enxergar o universo como um todo, em todas as suas dimensões materiais e espirituais, nós o abarcaríamos, estaríamos, por assim dizer, fora e acima dele. Então, se não podemos apreender a unidade do mundo, isso não é uma deficiência nossa, isso é parte da estrutura da realidade. Mas também, essa diferença entre a consciência que temos de estar num mundo único e o fato de que só percebemos fragmentos ou pedaços, tá certo? Isso também é parte da estrutura da realidade, quer dizer, essa tensão entre o um e o múltiplo, isso não tem solução. E o simples fato de esperarmos uma solução é incompatível com a nossa modalidade de existência. Então, os animais, por exemplo, existe o famoso biólogo Uexküll, que descobriu o conceito do Umwelt, quer dizer, o Umwelt é um mundo circundante. Quer dizer, cada espécie animal, ela só percebe certos fragmentos, certas partes do mundo, e este mundo de cada espécie ou de cada animal é descritível até certo ponto. E isso quer dizer que esse animal nos percebe, por exemplo, como parte do seu Umwelt. Ele não percebe todas as funções humanas, ele só percebe aquelas funções que o ser humano desempenha com relação a ele. Por exemplo, o tigre percebe o ser humano ou como caça ou como caçador. Ele não se interessa por outros aspectos da existência humana e ele não tem conhecimento delas. Porém, essas duas funções ele conhece perfeitamente bem. Assim como nós não sabemos tudo a respeito de tigres, nós só sabemos aquelas partes que dizem respeito à nossa existência, seja pelo perigo que representam, seja pelo fato de que nós vamos caçá-los, ou seja pelo fato de que nós o colocamos num zoológico e ele se torna objeto de uma ciência que nós chamamos de zoologia. Então, desde o início da especulação filosófica, aparece esta diferença brutal, esse abismo entre a presença, a percepção e a representação. Isso é um problema do qual jamais vamos nos livrar. Isso é, nós estamos presentes ao mundo na sua totalidade e o mundo na sua totalidade está presente a nós. Mas, de algum modo, todo mundo sabe disso. Não é isso? Ou seja, todo mundo sabe, e os animais também sabem, que o mundo não se esgota no seu círculo de conhecimento. Sempre existe, para além do conhecido, existe o desconhecido, e o desconhecido é uma presença. Você tem um horizonte, mas você sabe que se esse horizonte fosse tudo, então o mundo seria apenas um conteúdo de consciência seu. E se ele fosse um conteúdo de consciência, você não poderia atuar nele. Quer dizer que o conhecimento seria, então, oposto à ação. Quer dizer, a possibilidade do conhecimento eliminaria a possibilidade de ação, assim como, num cenário que você imagine, você não pode agir lá dentro, você não pode entrar lá dentro. Você só pode imaginar, só pode pensá-lo, pode conhecê-lo de algum modo, mas nenhuma ação é possível lá dentro. Então, o desconhecido é uma condição sem a qual não poderia haver um cenário conhecido no qual você pudesse atuar. Haveria somente, se não existisse o desconhecido, existiria apenas nós. É isso? Mais ainda, se nós abolimos a ideia de um mundo único no qual todos estamos, então acontece o seguinte: o mundo de cada um se torna único e absoluto. Quer dizer, você chegaria no relativismo absoluto. E esses vários mundos seriam incomunicáveis e irrelevantes uns para os outros. Quer dizer, se eu tenho o conhecimento absoluto, se tudo o que existe é o que está na minha perspectiva, e se onde eu, de certo modo, eu sou somente a minha verdade vale, então a verdade dos outros não me interessa absolutamente, e na verdade ela se torna totalmente inacessível e irreconhecível. É claro que pessoas que afirmam assim o relativismo de maneira um pouco irresponsável não se dão conta disso, eles não percebem o que estão falando. Quando o indivíduo fala, não, cada um tem a sua verdade, não é isso? Eu digo, bom, mas você tem a sua verdade? Não, você participa da minha ou não? A minha verdade é, vamos dizer, acessível desde a sua ou não? Mais ainda, a sua é totalmente diferente da minha, não é isso? Você não sabe nada do que eu sei, então como é que você está conversando comigo? Então, essa ideia relativista, ela o relativismo é um preceito metodológico, né, que recomenda você não tirar conclusões, né, totais de conhecimento parcial. Tá certo? É um mero procedimento metodológico, mas não quer dizer que ele, como descrição da realidade, como conhecimento objetivo, ele valha alguma coisa. Tá certo? Quer dizer, todo relativismo só faz sentido dentro da premissa da unidade do mundo. Quer dizer, existe um mundo unitário dentro do qual se recortam várias perspectivas individuais, vários umwelts, é? Inclusive o humano. Nós também temos um umwelt de alguma maneira. Tá certo? O nosso é certamente bem mais amplo do que os animais, mas ele não abarca a totalidade. Sempre existe, por mais que nós saibamos, por maior que seja o nosso horizonte de consciência, existe a tensão do desconhecido que, por assim dizer, sustenta o conhecido. Se nós não contássemos com o desconhecido, nós seríamos, por assim dizer, engolidos pela nossa própria perspectiva. Nós nos transformaríamos em centros e forças organizadoras do próprio mundo. E não haveria outro mundo além do nosso, tá certo? O que tornaria impossível qualquer ação ou qualquer comunicação, qualquer intercâmbio entre outras criaturas. Então, sempre que uma pessoa diz que cada um tem a sua verdade, em geral são pessoas que estão representando a coisa de maneira errada. O que se passa exatamente aí? Que deu o indivíduo, quando ele diz que cada um tem a sua verdade, ele não está dizendo uma coisa totalmente falsa. Isso é, até certo ponto, é verdadeiro. Nós sabemos que muito da experiência humana é de fato incomunicável, tá certo? Mas a pergunta seria, se tudo fosse incomunicável, como você poderia me informar que cada um tem a sua verdade? Eu nem poderia entender o que você está dizendo. Não é isso? Se fosse verdade que cada um tem a sua verdade e ela lhe basta, tá certo? Não seria possível comunicar essa experiência. Ou seja, a possibilidade de comunicar que existe alguma incomunicabilidade mostra que essa incomunicabilidade não é total. Que existe, evidentemente, uma tensão, tá certo? Porém, o fato é que, desde o início, se observa, primeiro, que a percepção não abarca toda a presença, não é isso? E que a presença se manifesta, sobretudo, através da tensão entre o conhecido e o desconhecido, incluindo no desconhecido tudo aquilo que foi esquecido, não é isso? Quer dizer, que eu sabia ontem e hoje já não sei. Isto acontece, sobretudo depois dos 60 anos, você começa a verificar que isso realmente existe. Coisas que você sabia e de repente você não sabe mais e se torna novidade para você. Então, E, em seguida, nós temos, então, a passagem da presença para a percepção, onde existe o recorte e a perspectiva. Em seguida, nós temos o fenômeno da expressão, ou seja, nós temos que dar alguma forma àquilo que nós percebemos para que essa forma se estabilize e possa ser lembrada. Não é isso? Você veja que qualquer cena que você tenha presenciado, você nem pode e nem precisa recordar-se dela inteira. Você recorta uma cena e ela já lhe diz, de algum modo, tudo o que se passou. Não é isso? Por exemplo, eu lembro uma vez que um neguinho maluco puxou uma faca para mim. Eu digo, bom, é claro, houve vários acontecimentos que precederam isso, mas eu não lembro disso, eu lembro só daquela cena. E ela já me diz tudo de algum modo. Não é isso? Então, isso quer dizer que a percepção recorta a presença e a representação recorta a percepção. Em seguida, nós pensamos sobre esse conteúdo conservado na memória e não sobre a percepção em si. Quer dizer, você tem duas passagens, né? Isso mostra um dos maiores dramas cognitivos humanos, que é a dificuldade de você encontrar os conceitos descritivos para dizer o que você está pensando. É isso. Então, quando nós acompanhamos a história das origens da filosofia, nós vemos várias tentativas de expressar, de algum modo, a experiência da unidade do mundo e a experiência da multiplicidade. Né? E essas tentativas, elas às vezes nos parecem até cômicas pelo seu simplismo, tá certo? Mas só nos parecem assim simplistas quando nós projetamos sobre ela as exigências daquilo que nós sabemos hoje, ou seja, daquilo que foi descoberto pela ciência e que nós tomamos como uma imagem objetiva da realidade, até erroneamente. Né? Mas, quando, por exemplo, nós vemos que filósofo Tales dizer que todo mundo, o universo, se compõe, no fundo, de água. Não é isso? Então, quer dizer, havia uma substância líquida por baixo de tudo. Né? O que ele estava querendo buscar com isso? E qual é, vamos dizer, o pressuposto dessa mensagem? O primeiro pressuposto é que por baixo da matéria havia uma outra matéria. Não é isso? Então, isso quer dizer, a matéria toma várias formas, mas existe por baixo dela, uma, por assim dizer, uma matéria-prima, do qual tudo é feito e do qual as várias formas se diversificam. É certo? E, segundo pressuposto, é que essa matéria-prima podia corresponder esquematicamente a uma das matérias já diversificadas, que é a água. Afinal de contas, quando nós pensamos, a água não é nada mais do que uma das muitas formas que as coisas podem tomar. Você vê água, pedras, céu, nuvens, bichos, etc., etc. Então, seria a pergunta, por que uma dessas matérias já diversificadas deveria ser ela a matéria-prima? Então, entendemos que quando Tales falava da água, talvez ele não quisesse dizer esta água que corre nos rios, mas uma outra substância líquida qualquer, que ele expressou como água. Então, isso quer dizer que a pergunta que ele coloca é, como bem observou Aristóteles, uma pergunta de ordem física. Tanto que Aristóteles chamava esses primeiros filósofos físicos, porque eles estavam interessados eminentemente no mundo material e buscando uma explicação material para o mundo material. Só que esta é uma física expressa em linguagem poética. Ou seja, como símbolo poético, a água é perfeitamente adequada. Não é isso? Quer dizer que se não existisse algum tipo de matéria informe, também não poderia haver as matérias, vamos dizer, diversificadas e formadas. Porque todos os entes já teriam as suas formas definitivas e eles não poderiam nem se fazer e nem se desfazer. Não é isso? Todos os objetos seriam, por assim dizer, eternos na forma em que eles estão. Então, a existência de algo que se possa conceber como matéria-prima é, de certo modo, uma necessidade. Isso corresponde ao fato de que nós vemos a experiência de que nós vemos as coisas se formarem e se desfazerem. Não é isso? Então, seria a pergunta: quando elas vêm, de onde elas vêm e quando elas vão, para onde elas vão? Não é isso? Quer dizer, se não existisse um fundo informe de onde as coisas aparecem e para onde elas voltam, nada seria possível. Porém, quem diz que esta matéria-prima contém por si mesma uma força explicativa? Hã? Esse é um pressuposto de Tales. Se nós encontrarmos a matéria-prima, teremos encontrado a explicação de tudo o que existe. É? Mas quem diz que isso é uma explicação? Suponha a matéria-prima e você pode perguntar, mas por que ela se diversifica? Se ela, como matéria-prima, ela já contém todas as condições que determinam e possibilitam a sua própria existência. Por que que ela não permanece informe para sempre? É? Por que que ela se diversifica em pedras, nuvens, animais, etc, etc, etc? Isso. Então, esta ideia de que a matéria que está por baixo da matéria contém, ao mesmo tempo, a explicação da matéria diversificada é um dos pressupostos da filosofia dos pré-socráticos. Não é isso? Claro que nem todos aceitaram essa premissa. Quer dizer, que você encontrar uma matéria mais informe por baixo da matéria formada seria também uma explicação. Assim, além da matéria, você precisaria ter uma força agente. Então, essa força agente deveria ser encontrada ou dentro dessa matéria-prima, quer dizer, ela tem uma força autocriante, por assim dizer, né? Ou tem que ver uma terceira força de fora que tem que acioná-la de alguma maneira, tá certo? Quando Anaximandro, em seguida, propõe, vamos dizer, como fundamento de todas as coisas, o que ele chama o Aperon, quer dizer, o desconhecido, o que está para além de todas as diversificações, ele não está falando uma coisa muito diferente. Nós podemos dizer que a água do Tales é, de certo modo, já o Aperon. Quer dizer, nós sabemos que essa água não é água, tá certo? Que é, vamos dizer, um indefinido. Um indefinido que, no curso da sua autocriação, se define e se diversifica nas formas dos vários objetos. Né? Porém, é evidente que isso também não é uma explicação de maneira alguma. Isso é apenas uma divisão regional do mundo. Você dividiu o mundo em dois pedaços, um conhecido, um desconhecido. Um constituído de formas definidas e outro de, vamos dizer, uma matéria informe e indefinida, ou de uma coisa que você nem sabe se é matéria, mas você sabe apenas que ela é indefinida, tá certo? Então, esta ideia está subentendida, de algum modo, em todos os pré-socráticos. Quer dizer, identificar, vamos dizer, essa divisão regional como uma explicação. Isso quer dizer que eles não sabiam direito o que era uma explicação. Mas, de algum modo, conseguiam expressar essa experiência fundamental do aparecer e do desaparecer. Vindo da água ou vindo do áperum, os entes se formavam e, em seguida, se desfaziam. Tá certo? Tem coisas que podem durar uma infinidade de tempo, mas você sabe que mais dia, menos dia, elas vão se desfazer, como por exemplo as pedras podem ser desgastadas pela erosão, pelo vento, pela água, etc, etc, e acabam desaparecendo ou tomando uma forma completamente diferente. Ou seja, nós só vemos formas provisoriamente estáveis. Mas todas essas formas provisoriamente estáveis estão colocadas num mesmo mundo que continua existindo. Tá certo? Não, ninguém teve a experiência de um mundo que cessasse e aparecesse, reaparecesse em seguida. Isso nós sabemos que, por exemplo, quando nós dormimos, não é o mundo que desaparece. É apenas nós que cessamos de ter certas percepções, mas temos outras enquanto estamos sonhando, tá certo? E a simples experiência de acordar mostra que estamos de novo no mesmo lugar onde dormimos, a não ser que alguém tenha nos transportado, como acontece frequentemente quando somos crianças, dormimos na sala e acordamos na cama, né? Porque alguém nos levou para lá. Mesmo isto, vamos dizer, em vez de nos sugerir uma mudança da aparência do mundo, tá certo? Nos sugere a estabilidade das relações familiares, quer dizer, foi minha mãe que me levou para lá, o meu pai. Mas... Então, toda esta experiência da impermanência do mundo se recorta sob o fundo da permanência da presença. Essa presença ela é inapreensível como conteúdo de consciência, mas ela é uma condição para que haja conteúdo de consciência. Se não estivéssemos no mundo, não poderíamos nos comunicar, nem ter consciência de coisa nenhuma, e não apenas a comunicação seria impossível, mas a minha própria comunicação comigo mesmo também seria impossível, né? Então, eu sei, por exemplo, que eu cresço, que a forma do meu corpo muda, eu primeiro cresço e depois envelheço, fico doente, me recupero e assim por diante. Quer dizer, eu passo por uma série de mutações e eu continuo, de algum modo, me comunicando comigo mesmo, apesar das mudanças do meu corpo. Mesmo isso seria impossível se não existisse a permanência da presença do mundo. Né? Então, quando, um pouco mais tarde, surge a ideia de que talvez não haja uma matéria-prima, mas muitas. Ou seja, as coisas não poderiam se transformar em outras, a não ser que algo as transformasse. E aí aparece com Anaxágoras a ideia do espírito, o nous, que mistura esses elementos, tá certo? Essa é uma ideia um pouco mais elaborada, mas por que existem os elementos? Quer dizer, na verdade, ele multiplicou a matéria-prima e apelou para um elemento externo, como eu disse, tinha que haver alguma força que movesse a matéria-prima, simplesmente multiplicou a matéria-prima e colocou um elemento externo, tá certo? Esse elemento externo mistura os elementos e depois os desmistura, os dissolve, tá certo? Mas, de onde surgem esses elementos? É isso. Se o mundo é constituído basicamente desses elementos, então é evidente que o nous não pode explicar a existência do mundo, ele explica apenas as suas formas atuais. Então, continuamos sempre com o mesmo problema, né? Bom, depois existem várias outras versões. Quando aparece com Leucipo e Demócrito, aparece a ideia dos átomos, que também não resolve o problema, porque continua sempre a mesma pergunta que mais tarde Leibniz expressaria como: por que existe o ser e não antes o nada? Por que existe alguma coisa? Tá certo? Então, ainda que você reduza uma coisa a outra coisa, você não chegou a explicação nenhuma, você apenas dividiu o mundo em pedaços, né? Uma parte que seja mais estável do que a outra, ainda assim, ela continua sendo um elemento da presença e ela requer explicação. Quer dizer, você apenas complicou, né? Complicou o problema em vez de resolvê-lo. Então, uma pergunta que nós podemos fazer é: por que esses primeiros filósofos buscaram uma explicação do mundo em vez de uma descrição da experiência do estar no mundo, como só apareceria muitos séculos depois, né? Então, isso quer dizer que eles estavam acostumados, de algum modo, a ideia de causa, de que a causa seria, então, a explicação do efeito. Essa causa, por sua vez, poderia tomar o aspecto ou de uma matéria mais profunda ou de uma força imaterial qualquer. Então, pela própria multiplicidade de explicações que surgem nesta época, você vê que todos eles estão, de algum modo, cometendo o mesmo equívoco. Eles estão buscando uma explicação do mundo da percepção, como se este mundo fosse a presença. Afinal de contas, o que nós vemos, por exemplo, os seres formados e diversificados e individualizados, são apenas objetos da nossa percepção. Então, dizendo, este não é o mundo da presença, este é o mundo da percepção. É o mundo que nós percebemos. Como que poderia o mundo que é da nossa percepção ser explicado por um fator físico externo? Mas no mundo que nós percebemos, ele não é em si mesmo um fenômeno de ordem física, ele é um fenômeno de ordem psicológica, ele está na nossa mente, de algum modo. E a nossa mente, por sua vez, está atuando a partir de percepções que ela colheu no mundo exterior, mas que nós sabemos que não corresponde a todo mundo, não corresponde a todo mundo exterior, mas somente a uma parte dele. Então, digamos, esta seleção perceptiva, ela não é o mundo, Então, isso quer dizer que todos eles estavam buscando a explicação de um fenômeno cognitivo com base, vamos dizer, numa lei física subjacente. Você imagina quanto tempo teria de transcorrer até que o ser humano chegasse a desenvolver instrumentos para explicar as suas percepções a partir de fenômenos físicos, por exemplo, de ordem cerebral. Passa de 2000 anos, Mais de 2000 anos. Então, eles estavam colocando um problema que estava infinitamente acima da sua capacidade de lidar com ele. E, por isto mesmo, o máximo que podiam fazer era expressar em símbolos poéticos aquela impressão que tinham. Então, seria uma física poética. Na verdade, os primeiros filósofos pré-socráticos são poetas da física. Eles exprimem algo da experiência que o ser humano tem do mundo exterior, seja como presença, seja como enigma. Mas a etapa seguinte aparece quando Sócrates se dá conta da dificuldade de encontrar os conceitos descritivos, dificuldade que os pré-socráticos não tinham percebido. Nós podemos dizer que eles expressavam a sua experiência de uma maneira mais ou menos direta e ingênua, tá certo? Às vezes com grande força poética e imaginativa, mas sem consciência do processo cognitivo usado. E é por isso mesmo que com Sócrates o foco se desloca, vamos dizer, do mundo físico para o conhecimento que o ser humano tem desse mundo físico. Tá certo? Então, Sócrates se interessa eminentemente por algo que hoje nós chamaríamos teoria do conhecimento, e não diretamente pela cosmologia ou pela descrição ou explicação do mundo físico. Então, esse primeiro retorno, vamos dizer, da filosofia desde o mundo ao ser humano, ele se repetiria muitas vezes na história. Sempre que a descrição do mundo físico parece ter alguma inadequação, algum erro, então voltamos-nos para nós mesmos para examinar o nosso próprio aparato cognitivo, como fez David Hume, como fez o próprio Descartes, como fez Kant, etc, etc. E esta recorrência dessa experiência, desse retorno, fez com que durante pelo menos 3 séculos a filosofia se concentrasse nesse problema do conhecimento humano, e acreditasse poder encontrar no exame do aparato cognitivo humano a própria explicação do mundo exterior. Quando surge um idealismo subjetivo, vamos dizer, com Berkeley, ou quando surge o ceticismo de Hume ou o criticismo de Kant, tudo isso reflete a seguinte coisa: nós falhamos em explicar o mundo exterior, então nós temos que examinar o nosso próprio aparato. Como, vamos dizer, você, quando você olha por uma lente e está tudo borrado, você vai examinar a própria lente para ver se tem algo errado nela, se tem alguma sujeira, alguma coisa assim, você vai corrigir o aparato, né? Ou corrigir a máquina, consertar a máquina fotográfica para que ela represente corretamente as coisas. Porém, o que nós observamos nesses três últimos séculos, onde predominou a filosofia idealista, é que o exame do aparato cognitivo humano não era acompanhado de um concomitante exame do fenômeno da presença. Então, quando Kant chega a explicar todo o conhecimento humano pelo aparato cognitivo humano e diz: nós não temos conhecimento efetivo do mundo exterior, tá certo? Nós conhecemos apenas aquilo que é percebido uniformemente por todos os seres humanos. Então, nós não podemos falar, vamos dizer, de um conhecimento objetivo, propriamente dito, mas de uma adequação. Então, por exemplo, por que que a lei de Newton funciona? Nós não sabemos se ela corresponde exatamente ao mundo objetivo, mas sabemos que ela é adequada para todos os seres humanos. Isso é, qualquer ser humano que refizer as contas de Newton vai encontrar o mesmo resultado. Tá certo? É claro que essa explicação é enormemente rebuscada, porque o fato de que todos os seres humanos vejam as coisas da mesma maneira não explica, por exemplo, a nossa comunicação com os animais ou com o próprio mundo físico em torno. Nós teríamos que chegar, em última análise, à possibilidade de uma ilusão coletiva, ou seja, toda a humanidade enxerga as coisas assim, mas nós não sabemos se elas são realmente assim em si mesmas, tá certo? Mas com Sócrates, pela primeira vez, você vê este exame, vamos dizer, da incerteza ou da imprecisão dos conhecimentos humanos. E, sobretudo, ele coloca o problema da expressão. E isso eu acho que é a coisa mais genial que existe em Sócrates, porque quando ele pergunta para as pessoas o que é isto, o que é o Estado, o que é a sociedade, o que é o bem, o que é o mal, e as pessoas respondem, ele corrige a expressão delas, não a percepção. Ele parte do princípio de que as pessoas estão percebendo as coisas de maneira mais ou menos adequada, tá certo? Mas no salto da percepção para a expressão existe um equívoco qualquer. E isso acontece por um motivo muito simples. Nós percebemos que o nosso corpo, e em princípio, sendo todos membros da mesma espécie, devemos perceber, ter a mesma experiência da presença do mundo, de algum modo. Ainda que a nossa percepção seja limitada, se nós pertencemos à mesma espécie, a de todos nós será limitada mais ou menos do mesmo modo. Porém, a expressão é feita com uma linguagem que nós aprendemos e que é uma só para todos. Isto quer dizer que é muito difícil você dizer as coisas exatamente como você as percebe. Você, em geral, usa expressões, vamos dizer, padronizadas para expressar uma impressão que não é padronizada de maneira alguma, que é pessoal. Daí a necessidade em que Sócrates se encontra de espremer as pessoas para que elas cheguem a dizer o que elas estão realmente vendo. E ele tem que dar um suporte verbal para que elas façam isso. Esse problema continua existindo pelos séculos dos séculos. Nós não pensamos sobre o que nós percebemos, nós pensamos sobre o que nós expressamos. Seja a expressão, por exemplo, visual, uma imagem que você criou para lembrar alguma coisa, e que não contém essa coisa inteira, mas é apenas um signo dela. Em suma, nós não pensamos sobre a presença e nem sobre as percepções. Nós pensamos sobre as formas que nós criamos. Nós pensamos sobre os signos. E, ao mesmo tempo, nós nos lembramos de que fizemos isso. Ou seja, nós sempre podemos corrigir e dizer: peraí, será que foi exatamente isto que eu percebi? Ou eu percebi uma coisa e estou dizendo outra? Estou dizendo algo Por exemplo, eu posso usar uma expressão padronizada, expressão uniforme, que eu acredito que evocará no meu ouvinte exatamente uma experiência como a minha. Que nós estamos acostumados a dizer as coisas assim, tá certo? Mas é evidente que quando nós continuamos raciocinando sobre o que nós dissemos, as conclusões vão parar muito longe da experiência originária. Então, esta, vamos dizer, necessidade de voltar da expressão à percepção e da percepção ao fenômeno da presença, isto eu considero o elemento mais fundamental do método filosófico. Né? Ou seja, nós não sabemos dizer as coisas exatamente como vemos. Nós sabemos dizer aquilo que todo mundo diz. E, na melhor das hipóteses, quando nós conseguimos personalizar a nossa linguagem e dizer exatamente o que percebemos, não sabemos se o que percebemos expressa efetivamente a experiência da presença. Então, nós podemos dizer que durante o tempo do período do idealismo filosófico, entre Descartes e Kant, a presença foi praticamente abolida. E só interessava o que o ser humano pensava. E só interessava o que se passava no sujeito. Isso culmina, evidentemente, em Fichte, quando ele diz que o eu é tudo que existe. Eu digo, bom, mas qual eu? O meu eu ou o seu eu? Então, a ideia, vamos dizer, de uma espécie de eu universal, ela nos coloca o problema, vamos dizer, da Bíblia, quando Deus diz, eu sou o eu sou. Então, nós podemos fazer sempre a seguinte pergunta. Você tem certeza de que você é você mesmo? Você tem certeza da sua continuidade ao longo do tempo? Você não se esqueceu de muitas coisas? Você não mudou de conversa muitas vezes? E aí eu recomendo o livro do David McCraney, You Are Not So Smart, onde ele mostra ali que muitas das nossas memórias são totalmente inventadas, que a nossa certeza de conhecer aquilo que conhecemos é incerta na maior parte dos casos e que, em suma, a burrice e a estupidez acompanham o ser humano desde que ele nasce até que ele morre. Então é melhor não confiar muito. Tá certo? Então, a certeza que nós temos da unidade do nosso ser é do mesmo tipo da certeza que nós temos da presença. Esta unidade não é um conteúdo de consciência e não pode sê-lo jamais. Se eu pudesse me ver a mim mesmo na minha totalidade, nada existiria fora dessa representação. Então, é preciso que eu, absolutamente, para que eu exista, é absolutamente preciso que eu desconheça uma parte de mim mesmo. E essa parte que eu desconheço é a parte que está no mundo. A parte que eu conheço é a parte que está em mim. O que está em mim também está no mundo, mas não da mesma maneira. Então, essa atividade, vou dizer, reflexiva, que retorna da expressão à percepção e da percepção ao reconhecimento da presença, isto para mim é o cerne mesmo do método filosófico. E ele implica que todos nós saibamos que a nossa expressão é imperfeita, que ela é parcial, que a nossa percepção é parcial e que, para além de nós, existe uma presença infinita que garante, inclusive, a nossa continuidade no tempo. Não é isso? E, digamos que não existe um ponto mais elevado do conhecimento a que nós possamos chegar, senão, vamos dizer, o reconhecimento desta presença. Eu não digo nem consciência desta presença. Seria um pouco contraditório. Se eu tivesse consciência da presença, eu digo muito bem, se eu tivesse consciência da presença, a presença seria um conteúdo de consciência meu e nada existiria fora de mim. Então, digamos, um reconhecimento. É uma aceitação e, por assim dizer, é um ato ao mesmo tempo de humildade, é um ato de coragem intelectual, você saber que você está no desconhecido e que este desconhecido de alguma maneira sustenta tudo aquilo que você conhece. Isso é um milagre permanente que sempre se repete e repete. Né? E eu gostaria muito que os meus alunos chegassem a ter esta experiência, pelo menos com a constância com que eu a tenho. Por exemplo, quando você... o filósofo Alain dizia que nós não conseguiríamos dormir se nós não tivéssemos certeza de que todos os problemas podem ficar para amanhã. Tá certo? Então, o dormir é um ato de confiança na constância do mundo. Não é isso? E, por isto mesmo, foi que, na Índia, a metafísica hindu identificou o máximo de consciência com o estado de sono profundo. Quer dizer, no estado de sono profundo, que você está mais conectado com a realidade profunda, a realidade da presença, que não pode se tornar um elemento da sua consciência e que, perante a qual, a única atitude possível é a de reconhecimento e aceitação. Tá bem? Vamos parar um pouco, daqui a pouco voltamos. Então vamos lá. Tem várias perguntas aqui. Aqui o Gabriel Marini pergunta: parece que todas as filosofias políticas estão conectadas a mentalidades ou a persuasões características psicológicas ou pessoais. O conservadorismo, como Oakeshott disse, é comumente apresentado como uma persuasão. Lionel Trilling denominava, analisando a literatura americana e a história do pensamento liberal anglófono, uma mentalidade liberal que permeava essa corrente. Da mesma forma, o senhor estuda a mentalidade revolucionária como a fonte última das tradições políticas totalitárias, assim como Wegener analisava as doenças da alma como fonte de algumas barbaridades. Entretanto, como João Pereira Coutinho diz no seu novo livro, há pessoas que são politicamente conservadoras, totalmente alheias à personalidade do tipo conservador, havendo da mesma maneira políticos liberais que são pessoalmente sujeitos conservadores em suas vidas privadas. Essa elasticidade entre as qualidades psicológicas dos indivíduos e as suas exteriorizações políticas podem ser explicados por algo além das circunstâncias das pessoas, dos possíveis erros de análise do mundo político, dadas as limitações humanas? Bom, eu acho absolutamente impossível você definir uma pessoa politicamente pela sua ideologia, isso é pelo conjunto das suas ideias. Mesmo porque o que o indivíduo expressa publicamente como porta-voz de uma ideologia é só uma parte insignificante do que ele pensa. E os argumentos ideológicos usados nem sempre correspondem aos motivos reais que fundamentam as suas decisões. Então, quando nós entramos por aí, quando nós acreditamos que ideologia é aquilo que o sujeito acredita, como fosse uma espécie de fé, nós entramos numa confusão dos demônios. Isso quer dizer, eu nunca uso essas qualificações, ou comunista, ou conservador, ou liberal, ou fascista, etc., etc., para designar ideias ou convicções das pessoas, mas apenas a trama real de compromisso de compromissos que as envolvem, compromissos que determinarão as suas ações muito mais do que qualquer ideia ou convicção que elas tenham. Tá certo? Isso é uma coisa que eu já deveria ter explicado nos meus artigos há muito tempo, porque às vezes as pessoas fazem perguntas: ah, mas você acredita que o fulano é comunista? Eu digo, o que quer dizer é? Comunista não é uma coisa que você seja, como é uma coisa que você está. Se você está, por exemplo, metido no Foro de São Paulo, você tem uma rede de compromissos que você vai ter que atender de qualquer maneira. Quer dizer, as suas ações não serão determinadas pelas suas convicções íntimas, mas por obrigações externas das quais você não pode fugir, tá certo? Se o sujeito é comunista, eu não sei nem se Stalin era comunista, porque seria um estado íntimo que nós jamais poderíamos saber. Então, eu acho que todas as análises políticas correntes, elas estão muito erradas por causa disso. Elas acreditam que ideologias são corpos de crenças. Não é. Ideologia é um discurso de justificação de um certo grupo político, tá certo? Que tem interesses objetivos, que tem uma estratégia, uma tática objetiva de ação e que envolverá os seus componentes, os indivíduos que o compõem, na consecução dessas ações, pouco importando o que eles pensam. Por exemplo, você não consegue nem mesmo ser cristão 24 horas por dia. Quer dizer, você tem um sujeito católico que está lá rezando o dia inteiro, ele nunca tem um momento de dúvida, ele não pensa o contrário, às vezes. Pensamento humano é necessariamente dialético, ela vive por contradições. Então, você definir a crença de uma pessoa é quase impossível. Mas você definir, vamos dizer, o quadro social político no qual ela está envolvida e que determinará as suas ações, queira ela ou não, isso é muito possível. E, portanto, eu prefiro usar essas qualificações como apenas para designar grupos objetivamente existentes aos quais a pessoa pertence e com os quais elas estão comprometidas. Tá certo? E não crenças íntimas. Quer dizer, eu não acredito que seja possível você saltar da esfera da análise política para a análise psicológica profunda. Nem faz sentido. Isso é uma confusão de planos, né? Então, por exemplo, outro dia mesmo eu estava escrevendo sobre isso, aparece um sujeito falando, fazendo a apologia do livre comércio, então todo mundo, ele é liberal, etc. Mas, cara, mas Karl Marx fazia apologia do livre comércio. Lenin fez apologia do livre comércio durante algum tempo. Quer dizer, como é que você vai definir ideologicamente o indivíduo, definir psicologicamente o indivíduo, tá certo, por essas atitudes? Então, dizemos, ó, Lenin sempre foi comunista, por quê? Porque ele sempre esteve envolvido com essa organização e as suas ações, mas ele tem que ser coerente com as finalidades da organização, de alguma maneira. Né? Do mesmo modo, podemos dizer, todos os membros do Foro de São Paulo são comunistas, não pela sua convicção, não porque tenham lido Karl Marx e se persuadido daquilo. Isso não se coloca no nível da persuasão, mas do comprometimento efetivo. O que implica que, muitas vezes, vamos dizer, conforme as necessidades estratégicas e táticas da organização e da estratégia envolvida, pode haver avanço e recuo, pode haver, inclusive, contradições na própria atividade política. Renato Alencar de Oliveira pergunta: gostaria de saber se o senhor recomenda a leitura da obra Teoria do Romance, de Georg Lukács. Isso é um discurso de agente, é possível encontrar exame sério e enriquecedor com respeito ao assunto. Não, essa é uma grande obra. Essa é uma obra importante, na verdade. Né? Pode ler sem problema. Inclusive, na época que ele escreveu isso, ele não era marxista ainda. Ele era um discípulo de Wilhelm Dilthey, estava na esfera do que ele chamava a ciência do espírito. Depois ele introduziu algumas correções em vista da sua adesão ao marxismo. Gelsimar Júnior pergunta: existe algum exercício para podermos desenvolver nossa percepção da presença? Ou para retomar, eu dei vários desses exercícios no começo do curso. Se você continuar assistindo pela ordem, você vai chegar lá. Não tem pressa. Vamos ver aqui. Aqui, Nelson Filho. Ele diz: enviei em anexo um esboço de trabalho de conclusão, digamos assim, meu primeiro ano do COF. Alcancei a aula 76, de 26 de setembro de 2010, estou acompanhando as aulas aos sábados. O texto em anexo se refere ao Exame Nacional do Ensino Médio. Tem aqui um pequeno projeto. Esse projeto está muito bom, eu não vou lê-lo aqui agora, porque é um pouco comprido. Ele está muito bom, acho que você deve mandar bala nesse negócio. Agora, quero fazer um esclarecimento. Eu disse para vocês que a partir de um certo ponto eu começaria a dar aulas com base em comentários dos projetos e ou trabalhos enviados. Mas eu só farei isso a partir de outubro, porque a Marcela Andrade, ela, durante o tempo que ela esteve aqui, nosso trabalho adiantou muito e ela disse que vai voltar por volta de outubro. Então, eu aguardo a presença dela aqui, porque sem a ajuda dela, eu não poderia fazer isso. Vai ser, inclusive, ela que tinha todos esses trabalhos classificados, catalogados, e sem a ajuda dela, não vou poder fazer isso. Então, esta fase só começará em outubro. Tá certo? E daí eu analisarei melhor cada um desses trabalhos. Eu espero que todos os alunos se interessem pelos trabalhos de cada um. É isso? Raul Vieira Nogueira disse: gostaria de saber se o senhor indicaria as obras do François Châtelet para aprender a história da filosofia, a história do pensamento político, etc. Não, eu não gosto nem um pouco dessas obras de Châtelet, acho que escritas num estilo intragável, que é a decomposição da língua francesa, e só, acho que isso aí só vai atrapalhar. Existem muitas obras de história muito melhor, inclusive anteriores, né? A história da filosofia é um ramo que sempre teve sorte. Tem grandes historiadores aí, o Friedrich Schuberweg, o Gomperz, o Edward Zeller, sobretudo os alemães, mas esses livros têm, muitos desses livros têm tradução, né? O Zeller, inclusive, a história do pensamento grego, você encontra na internet, pelo menos os dois primeiros volumes estão lá. O Emílio Reyer, um grande historiador da filosofia, o Giovanni Reale, tem uma infinidade de obras muito, muito boas. Esta do Guilherme de Fraile, espanhol, editado pela Bach, em 8 volumes. Tem uma infinidade de obras. Não precisamos muito do Châtelet, não. E que, vamos dizer, ainda na tradução brasileira, o estilo fica mais empolado ainda e só complica. Vamos ver outra pergunta aqui. Pam, pam, pam, pam. Marcos Rossi pergunta: o senhor disse várias vezes que o estudante novo é cheio de. Tende a fazer falsas analogias. Me diga se a minha é verdadeira ou falsa. Você comentou que há um problema eterno entre a percepção dos fenômenos manifestos na realidade e a sua articulação em linguagem. E eu me lembrei de Kant, da escola desconstrucionista. O primeiro diz que abole a realidade, nos deixando apenas com os fenômenos e sua percepção deles. E a segunda põe em dúvida a validade da nossa percepção, dizendo que a linguagem que determina como você irá perceber as coisas. Essa analogia está certíssima. Quer dizer, o desconstrucionismo é um dos filhotes longínquos do Kant. É uma espécie de kantismo. Uma vez eu fiz até uma lista de escolas filosóficas mostrando como a ideia do Kant, das formas a priori, ela, de certo modo, hipnotizou a intelectualidade europeia de tal modo que, durante muito tempo, todo mundo ficava procurando um a priori que está por trás da experiência e que é a chave de tudo. Quando você vai ver, o que é a luta de classes para o Karl Marx? É o a priori, quer dizer, é aquilo que está antes da experiência, que determina a experiência, que dá a forma da experiência sem que você perceba, e que depois você só percebe no curso da própria experiência, analisando, você vê que havia aquele pressuposto, a ideologia de classe que estava no fundo. O que são os arquétipos do Jung? Também são um a priori. O que é a estrutura da linguagem, que falou Benjamin Whorf, né, que a linguagem, a língua que você fala, predetermina os seus pensamentos. É um a priori. O mundo está cheio de a prioris. Tá certo? Eu não acredito em nenhum deles, mas acredito que cada um deles tem algum papel. Assim, tudo isso existe de algum modo, tá certo? Mas nenhum deles tem essa força explicativa, né? E o desconstrucionismo é apenas mais um desses dessas escolas criadas pela obsessão do a priori, né? André Cruz perguntou: eu estava conversando com um amigo meu sobre as vias que levam a Deus, Santo Tomás de Aquino, e em meio à conversa ele perguntou se existia provas empíricas a respeito disso e de outros temas filosóficos. Eu disse que não se pode exigir da filosofia tal resposta, mas isso não o convenceu, e agora fiquei com esse problema na minha cabeça e não consigo resolvê-lo. Olha, eu sempre achei o seguinte, que provas da existência de Deus são uma coisa perfeitamente inútil, tá certo? Porque é a mesma coisa que prova da existência de uma pessoa. Deus não é um universal abstrato, tá entendendo? Ele pode ser considerado como um universal abstrato, e daí você pode desenvolver argumentos que mostram a sua necessidade, ou pelo menos a sua possibilidade, tá certo? Mas isso não vai convencer ninguém, porque entre o universal abstrato e a pessoa concreta de Deus, continua havendo um abismo interminável. Então, o que pode existir, vamos dizer, é a experiência concreta, vamos dizer, da presença e da ação divina. Mas para aí o indivíduo precisaria estudar precisamente aquilo que ninguém quer estudar, que são os milagres, que são intervenções divinas diretas. Né? Quer dizer, por exemplo, se o indivíduo estudar a vida do Padre Pio, ele vai ver ali a presença e a ação de Deus de uma maneira absolutamente inequívoca. Tá certo? Mas isso aí é como provas de que uma determinada pessoa existe ou existiu. Você pode provar que Napoleão Bonaparte existiu, mas você nunca vai obter uma prova apodíctica de que Napoleão Bonaparte existiu. Tá certo? Então, aliás, você não pode provar que nada existe. Tá certo? Toda prova de existência ela é sempre relativa. Tá certo? E Deus, nesse caso, não é exceção. Você pode provar a presença e a ação divina, mas sempre pode sobrar a pergunta: mas quem garante que este Deus que fez esta ação aqui é aquele do qual fala na Bíblia? Né? Então, eu acho que a questão está muito mal formulada. Quer dizer, quando você fala prova de existência, é uma prova geral e universal da existência de um ente, vamos dizer, individual específico, uma pessoa, tá certo? Pessoa que, ao mesmo tempo, acumula as funções, vamos dizer, de causa universal. Quer dizer, tudo isso está muito mal colocado, tudo isso está muito confuso. Quer dizer, eu não sei para que serve uma prova da existência de Deus. O que pode? Você pode ter uma experiência da presença, isso sim, a presença da ação divina, tá certo? Mas, por exemplo, você pode dar uma prova da sua existência, da sua própria existência? Sim, você pode dar uma prova relativa de que você existe num determinado lugar e momento. Agora, prove que você é o mesmo que está na sua certidão de nascimento. Não tem prova disso. Você precisa dar a prova da continuidade temporal, o que é sempre um problema. Então, o fato é que quando se fala de Deus, está se exigindo um tipo de prova que não se pode dar com relação a nada, com relação a nenhuma pessoa. Então, é uma pergunta impossível. Tá certo? Então, do mesmo modo que, por exemplo, você conhece algumas pessoas, você conhece sua mãe, sua namorada, seu irmão, etc, etc, etc. Você tem prova da existência delas? Não, que você tem a experiência de ter estado com elas aqui ou ali. E isso é o máximo que você tem. Isso só prova a sua existência, vamos dizer, por uma indução, né, baseada no senso comum e baseada no senso da presença, de algum modo. Tá certo? Então, nós temos que trocar essa coisa. Não é prova da existência de Deus, mas a busca do conhecimento pela presença. Isto sim. Isto vale fazer. Tá certo? E para isso você tem que, sobretudo, estudar aquelas ações nas quais Deus está presente de uma maneira manifesta. Não de uma maneira subentendida, como está, vamos dizer, na natureza, no curso normal das coisas. Né? Aqui o Raul Vieira Nogueira também pergunta. Gostaria de perguntar também se pessoas que sofrem com transtorno bipolar estão incapacitadas para a vida intelectual. Claro que não. Tem um monte de cara com transtorno bipolar aí, fazendo coisas ótimas. Wesley da Silva Rosa pergunta. É correto dizer, o relativismo ganha força na modernidade, desconsiderando que já foi realizado pelos grandes filósofos, pois precisamos manter uma certa homogeneidade de pensamento e comportamento para ser aceito por diversos grupos? E que se afirmamos certas verdades, somos de imediato excluídos como fundamentalistas. 2. O relativismo é oposto à filosofia clássica. 3. O relativismo culmina na desagregação pessoal e emocional dos seus praticantes. Então, em primeiro lugar, não existe nenhum relativista. Isso aí, o relativismo, ele é um pretexto. Ele é uma conversa, é um, como é que diz, um pretexto ideológico. Tá certo? Então, se fosse para levar a sério o relativismo, cairiam naquele ponto que eu já abordei na aula. Quer dizer, cada um tem a sua verdade, cada um tem a sua verdade. Vamos dizer, e ela lhe basta, ele está contido nela, então ele não tem acesso a outras verdades. Então, isso tornaria absolutamente impossível qualquer comunicação. Quando o sujeito disser, não, todas as verdades são relativas, né, e cada um tem a sua verdade, você pergunta, mas você participa da minha verdade ou não? Você conhece a minha verdade, você não sabe nada dela, absolutamente nada. Se a verdade está contida em você, você não pode conhecer nada da minha. Não é isso? Então, essa é uma atitude absolutamente inconsequente. Eu não conheço pessoas que sejam mais absolutistas e fundamentalistas do que os relativistas. Não é isso? E também acontece, aí é a mesma coisa que acontece na questão da ideologia. As pessoas estão levando a sério, vamos dizer, uma declaração de intenções que não pode corresponder de maneira alguma a atitude real da pessoa. Então temos que analisar as atitudes reais e não o rótulo que elas botam em cima. Por outro lado, o relativismo é evidente que ele tem a sua razão de ser, enquanto preceito metodológico. Isso deve valer em todas as ciências humanas, vai ser como uma precaução para você não tirar conclusões absolutas de fatos limitados. Tá certo? Agora, transformar isto numa postura filosófica, eu digo, isso é absolutamente impossível. Então, é só algo que as pessoas dizem que estão fazendo, mas não estão fazendo realmente. Então, bom, por hoje, então, vamos parar por aqui. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. João Felipe pergunta, a unidade do mundo não estaria sugerida na própria continuidade de tempo e de espaço? Ao contrário, a unidade do mundo é um pressuposto da continuidade de tempo e espaço. A continuidade de tempo e espaço não é matéria de experiência nossa. Toda a nossa percepção de tempo e de espaço é recortada e limitada. Porque se não tivéssemos a noção da presença do mundo, não poderíamos sequer pensar em continuidade de tempo e espaço. Nós aceitamos a continuidade de tempo e espaço, como uma exigência decorrente da presença do mundo, mas não que nós a conheçamos. Você precisa ver que coisas como, por exemplo, o ser eterno não é objeto de intuição e também não pode ser só um objeto de pensamento. Então, qual é a atitude? Bom, é o famoso conhecimento por presença, é uma aceitação de uma coisa que nos é imposta, por assim dizer. Imposta e que é uma pré-condição de todo o nosso conhecimento. Tá certo? Então, também não é uma crença. Quer dizer, não, nós temos, vamos dizer, vários conhecimentos, nós temos uma crença na unidade do mundo. E aquilo que é crença está dentro da minha cabeça. Aquilo que é crença é um conteúdo da minha consciência. Se fosse apenas um conteúdo da minha consciência, não poderia existir fora de mim. Tá certo? E não ia me ajudar em absolutamente nada, ia me deixar solto no espaço. Então, a existência de um mundo real presente, vamos dizer, é uma pré-condição do nosso conhecimento. Eu acho que um dos grandes, falar em erros filosóficos, como falava o Mário Ferreira, né, é a ideia de tentar prová-lo de alguma maneira, quando ele é uma pré-condição de todas as provas possíveis. Né? Quer dizer, porque é o tal negócio, por que nós temos que provar a existência do mundo? Né? Se nós precisamos estar no mundo para poder até discutir isto. Quer dizer, transformar a estrutura da realidade na qual vivemos, quer dizer, a presença na qual estamos, num conteúdo da minha consciência, já falsifica tudo completamente. Eu posso ter um signo dela. Não, eu não posso ter a consciência da presença como um conteúdo da minha consciência. Eu posso ter apenas signos dela. E daí eu vou tomar os signos como se fosse a realidade. E eu acho assim, que você, vamos dizer, aceitar a presença do mundo é uma condição até para que você dialogue. Eu, para conversar com as pessoas, para publicar um livro, eu tenho que supor que elas estão no mesmo mundo onde eu estou. Tá certo? Então, para que eu vou ter que provar que o leitor do meu livro existe? A coisa é tão absurda, se você pensar bem. Agora, desde o início da filosofia, houve esta tendência de tratar os conteúdos de consciência como se fosse a própria realidade. Quando eles são apenas um fragmento da realidade. Tá certo? Então, bom... Então, por hoje é só. Então, em outubro, então, quando chegar a Marcela, começaremos a tratar dos trabalhos dos alunos. Tá? Por isso que eu não li aqui o trabalho do Nelson Filho, mas o projeto está muito bom e mande bala. Tá? Até a semana que vem. Muito obrigado.